fresh out of Kenny. Extra O on the beat, crushing it. Rola outra J pra mim. Mas nem sempre fui assim. But it's hard to start in love with me. Niggas com quem cresci, os pagam para ver meu fim. Sabes que é um calor, faz também supreme para este lado. Lança-me supreme para este lado. Já agora é tudo o que eu quero para este lado. Essa pulse no embrulho para este canto. Dá lá meu prémio em almas, em carros, em casas, em ouro, em débito ou crédito. Dá lá meu prémio. Em lalas, mas lalas eu tenho. Se quero esse prémio. Tanto ouro em mim, eu dou a sentir-me um mineiro. O que mais posso querer se não Deus e dinheiro? Produzo, ficam sempre em primeiro. Don't stress, I got gems para o ano inteiro. Perdi amigos neste meu caminho. Depois parei de sonhar com cobras, já. Pra mim é simples, se não estives tantos, não precisa estar aqui agora, não. A julgar solitário com este flow, nigga, recomendo-me a mim mesmo. Agora canto a minha treina em frente ao espelho. Eu sou killer, enterro-te no teu terreno. One time. Quero o meu prémio, gone it two time. Quero o meu prémio, o meu prémio. Não me ligavam, mas agora eu quero crédito. Que eu sempre mereci nessa street beat. Porque eu dou tracks, eu só lanço tipo frisbee. Vocês querem fama, eu só quero uma dick bitch. Pra me dar meu prémio, when I give up all this dick dick. Uma sick shit, porque valorização é uma shit here. Já não tá na wishlist. Vosso rapper favorito não rapa nada. Vocês não são de nada porque rendem com essa shit here. I'm being sincere. Ever since that day I saw a nigga who's a bitch running shit here. I was damn near quitting this shit called game. But God told me, nigga, you ain't no shit here. Hey, you ain't damn shit here. Muitos estão lá de rir, um papo tá shit here. Faça lhe de boca. Chaves estão na porta, na mesma malta rumba. Lá na zona brilha minha coroa. Rocas ficam vozes no meu show, yeah. E no show eu cozinho minha dor, nigga. Fresco do forno e na sangue, no flow, nigga. Eu não quero dizer mais nada. A única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores. Em condições normais, somos muito melhores. E em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões. Tu já sabes que é um calor, faz também supreme para este lado. Lança-me supreme para este lado. Já agora é tudo o que eu quero para este lado. Essa pulse no embrulho para este canto. Dá lá meu prémio em almas, em carros, em casas, em ouro, em débito ou crédito. Dá lá meu prémio. Em lalas, me lalas eu tenho. Só quero esse prémio. Tu já sabes que eu... Tu já sabes quem é o killer. Tu já sabes quem é o killer. Yeah. Yeah. Tu já sabes quem é o killer.